Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast. Hoje estamos aqui com aquele cara que é uma espécie de cientista também, que é o Everton. E também com o doente Gustavo. Estamos aqui com aquele que estreou um filme da Xuxa, o Magari. Nossa, aí também estamos aqui com aquele que usa óculos para ver de perto, o Ark. Nossa, Deus. Ninguém falou, falou doente, mas não soltou o doente verde, né? Mas foi perto ali. Do... A revistinha da Turma da Mônica chegou a abrir. Né? Bom, e hoje nós estamos aqui para falar toda a história dos doentes verdes. Não é isso, né? Hoje nós estamos aqui para mais um UCF, Ultimate Catire Paper Fighting. E eu ri antes de falar o Catire Paper porque eu lembrei. Então, o UCF é um programa que a gente faz todo ano, né? Normalmente no mês de setembro, teve um ano aí só que eu acho que foi em outubro, que a gente escolhe 8 personagens, né? Às vezes é o público que vota, às vezes a gente que escolhe e tal. E basicamente a gente faz um torneio entre eles, né? A gente sorteia eles em 4 chaves, vai fazendo as batalhas e tal, até chegar em um campeão. E o essencial é que assim, né? A gente discute tecnicamente, entre aspas, né? É quem ganharia, né? Não é mais assim, ah, ganha esse porque eu gosto mais dele, né? Não, tipo, a gente tenta achar uma coerência aí. Infelizmente não. É, o Carnificina já ganhou um programa. Infelizmente, nós somos juízes imparciais, a gente vai ter que... Infelizmente, se a gente odiar o cara, a gente ainda vai ter que aceitar que ele ganharia. Exatamente. E normalmente a gente pega o personagem em um período específico, né? Porque às vezes o personagem tá aí desde os anos 60 e fica muito amplo, né? Então a gente pega um período específico ali de referência. E a gente já teve, os primeiros eram só com vilões do Homem-Aranha, a gente teve um com versões alternativas do Homem-Aranha, teve um só com vilões ridículos, né, do Homem-Aranha. Teve um só com coadjuvantes, que virou quase um audiobook, né? O negócio virou uma... Enfim. E esse ano, o Everton deu ideia, se não estou enganado, nós vamos fazer com versões do Duende Verde, né? Sem incluir o Norman Osborn, né? São as versões que derivaram do Duende Verde. Essa que é o foco. Exato. Né? O pessoal que cometeu o crime de plágio. tipo isso. Alguma coisa a complementar? O que que... Não, podemos seguir. Não, eu só queria comentar que se tivesse uma música temática pro final desse podcast, poderia ser a música tema de Xuxa Duendes. Gustavo vai insistir nisso. Nossa, agora pior que agora que eu vi a piada. Eu não sou versado em Xuxa, mas vamos embora. E antes de seguir para o programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem 3 podcasts, sendo 2 semanais. O primeiro é o Tape View Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tape View, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha e às vezes outras coisinhas especiais, como episódios de desenhos animados, por exemplo. Mensalmente temos o Tweepcast, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Essa semana não tem Tweepview Classic nem Tweepview, tem apenas o Tweepcast, que é um podcast naquele formato mais usual que todo mundo está acostumado, né? De que junta uma galera para falar sobre algum assunto. Além disso, temos as nossas redes sociais, nos siga em todas as redes sociais, que a gente está sempre atualizando e está interagindo com o pessoal. Temos o Aracnofan no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, grupo do Facebook, em todos os lugares a gente está como Aracnofan, né? Barra Aracnofan ou arroba Aracnofan, você acha a gente em todo canto. E estando lá, você pode pedir pra gente o link do grupo do WhatsApp para participar com a gente por lá também. Além disso, se você quiser apoiar o Aracnofan com algum valor financeiro, você pode fazer isso através de padrim.com.br/aracnofan. Isso ajuda a gente a cobrir vários custos que o site tem, de hospedagem, como podcast e o site em si, enfim. e em troca tem algumas recompensas que você pode ganhar com isso. Ah, e claro, né? Se você não puder contribuir financeiramente, e mesmo que você possa, você também nos ajuda muito compartilhando os podcasts e as publicações do Facebook, Instagram, etc., com amigos. Espalhe a palavra do Aracnofan, que nosso único objetivo é a conquista... Não, desculpa. Nosso único objetivo é juntar o máximo possível de fãs do Homem-Aranha para trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então, é isso aí. Bora pro programa. Só quero começar a falar que eles queriam colocar aquele personagem lá do jogo do Atari, mas todo mundo sabe que aquele é o Rocket Racer, então não entrou na batalha. Sim, é o Rocket Racer com o uniforme verde. Exatamente. Bom, então eu acho que para começar a gente tem que apresentar aqui quem foram os selecionados, né, para esse programa. Então, vamos lá, eu vou falar o nome da galera aqui. O primeiro selecionado foi o Duende Macabro, Robert Kingsley, ali dos anos 80. Roderick ou Robert? Roderick, eu falei Robert, tá. É Roderick. É Robert, dos mais chegados. Não sei de onde que eu tirei Robert. Deve ser um daqueles que ele desmemoriou e colocou no pra morrer ali no lugar dele. É só que eu não morri e tô aqui gravando podcast. Ah, não, pera. Caiu da ponte aqui no meio da gravação, mas tá vivo ainda. Exato. Então, Duende Macabro ali nos anos 80, né? O Kingsley. Outro selecionado. Antes ou depois dele usar a fórmula do Duende Verde? Pois. Depois, senão fica muito fraco. Beleza. Senão, coitado, ia apanhar muito. Pois é. O outro selecionado foi o Duende Verde Ultimate, que é aquele... Monstro Duende, né? Hulk, que solta fogo das mãos. Exatamente. O terceiro, eu tô falando aqui terceiro, mas não necessariamente isso é na ordem, tá? Eu só tô listando os nomes. O terceiro aqui da lista é o Duende Verde dos filmes do Sam Raimi, Power Rangers. E aí, vale o excelente novo, atuação. Vale o novo, a nova versão dele aí, multiversal, ou só o inicial lá do Homem-Aranha 1? Ah, podemos considerar tudo, que não tem uma mudança tão grande assim, eu acho. Eles eram Power Ranger, né? Ah, sim, você fala da aparência, né? No meio da batalha ele pode tirar o capacete. O outro aqui é o Duende 2099. É o Duende ali do universo do Miles. Eu tô maluco hoje. Miguel O'Hara. Miles O'Hara. Aquela que até hoje existe uma grande dúvida sobre quem ela realmente era, mas parece o Duende Macabro 2099. E o Duende Ultimate é do universo do Miguel Morales. Exatamente. É um duende que, na verdade, não é verde nem macabro, é só Goblin 2099, né? Duende 2099. Por isso que eu falei Duende 2099, eu não falei verde nem macabro. Apesar de ser verde e roxo também, né? Temos também Duende Macabro do Massendale, versão Cyborg. Pessimamente desenhado, um dos superpoderes dele. Sim. As pessoas falam que foi o Roderick Kingsley que matou ele, mas foi aquele design dele, ciborgue, que matou o personagem. Temos também Duende Demoníaco, Demogoblin. Maurício, tá aí o seu campeão aí, ó. Adora a fase religiosa do Duende Macabro, tá aí. Adorou muito o programa da morte do Demoníaco. Se lutar num cenário que tenha colunas, coitado dele. Já imagino, tá. Né? E lutar o da igreja, já sabe. Temos também Duende Verde, Harry Osborn, anos 90. Sim, grande Harry Osborn. Falecido. E, por fim, Duende Verde, Kyo Yurik, dos anos 90, o Duende Herói. Sim, o Duende Herói. Até o Dan Slott botar as mãos nele. O Mônio dubla, né? mas foi antes que ele deixou de ser herói. Foi na... Como é que era o nome da revista? Uma que tinha um monte de... Tipo, não é que ele deixou de ser herói naquela revista, ele tava lá ajudando os heróis, tudo, mas ele deu uma enlouquecida lá no meio. Deu um surtozinho de nada. Exatamente. Então... Só tentou matar todo mundo. Coisa boba. Então esses são os participantes, certo? E qual que é o troféu dessa vez aí? A gente são uma bomba baura, uma formato de abóbora. O troféu é o crânio da Gwen Stacy. O cabelinho e tudo. Absurdo. O pescoço da Gwen Stacy. Mas ninguém aí tem a ver com a Gwen Stacy, só o Norman, coitado. Foi escrito Snap. Não, melhor, o prêmio é uma viagem com tudo pago para Paris, acompanhada da Gwen Stacy. Eu sugeri um planador gigante, igual aquele do desenho dos anos 90. Ninguém tem aquilo, né? Só no desenho. Bom, então vamos para a primeira batalha. Ela será entre Duende 2099 e Duende Macabro Macendale, versão Cyborg. Eita porra. Começamos bem, né? A gente tem que sortear um lugar, né? A gente tem que... Sim. Terão 8 batalhas nesse programa, temos aqui 8 locais. Então vamos sortear onde essa batalha vai acontecer. Ela vai ser no Furgão do Duende Macabro em movimento. Round 1. Fight! Cara, eu já vou adiantando. Qualquer vantagem que o Duende 2099 teria sobre o Marcindale acabou nesse cenário. Então, mas as vantagens do Duende 2099 é que ele pode voar e que ele pode criar ilusões. É. Aqui dentro de um fulgão, isso não é muito prático. Vamos dar uma apresentada geral nesses dois personagens pra quem não reconhece, né? Quem seria o Duende Jason Macendale, né? Na verdade, ele era o Halloween, que era aquele vilão com a cabeça de abóbora lá, um mercenário aleatório que era criminoso, usava um pogobol voador. Ele andava pulando naquela bola lá pela cidade. E tinha bombas, etc, todo treinado, enfim. Ele achou que matou o Duende Macabro original e roubou o lugar dele. Na verdade, o Duende Macabro original só decidiu sair fora e foi deixar ele pegar o lugar. E tratou o estrangeiro pra fazer o trabalho sujo pra ele. É, o Ned Leeds, no caso, acabou morrendo nessa brincadeira. E daí ele se tornou Duende Macabro, só que ele era um Duende Macabro nerfado, né? Porque ele não tinha super força, não tinha nada. Ele só tinha as armas mesmo do Duende. Ou seja, ele tinha aquele planador, ele lançava bombas abóboras, aqueles bumerangues lá, morceguinho. Ele não tinha... Principalmente o Bart Hamilton. Ele não tinha toda a... Ele só tinha o treinamento, né? Que ele era um cara que lutava bem e tal, e tinha reflexos, enfim. Fez um pacto com o demônio, depois expulsou o demônio do corpo dele, tomou a fórmula do Kraven, e ali que ele ganhou uma força, né? Quando ele tomou a fórmula do Kraven, ele ganhou uma força aumentada. Porém, durante a Saga do Clone, porque a gente falou que ele é ciborgue, né? Durante a Saga do Clone, ele se aliou àquele Maelstrom, né? Que na época era um ogro. E daí ele se juntou com um grupo de ciborgues lá, Cela 12, e ele se submeteu a algumas melhorias. Ele tem tipo um rastreador do Dragon Ball implantado no rosto. Ele tem umas garras de metal, tipo como se fosse um Wolverine, assim, né, nos punhos dele. Ele tem o planador, só que ao mesmo tempo ele também tem uns jetpack na bota dele, então ele voa sem o planador também. E, enfim, ele e as bombas abóboras e todo o resto ele tem também, né? Não que isso tenha impedido ele de levar uma surra do Ben Reilly no segundo confronto deles, né? Mas tudo bem. Esse seria o Macendale. De 2099 era uma criatura que ninguém sabe quem é, que atacava. Alguns dizem que é a Madre Jennifer, outros dizem que é o Gabe Straight, tá. Stay. Na verdade, ou o Gabe O'Hara. Tá. Para, não vem com isso. Na verdade, assim, o Peter David queria que fosse que as coisas parecessem que era o Gabe e fosse a Jennifer, né? Aí, a Madre Jennifer. Aí ele saiu da revista antes de terminar. Aí eu tava lendo isso esses dias, que ela. Eles inverteram os balões para que desse que o Gabe era o Duende. Aí quando teve o Destino Manifesto, eles colocaram que, na verdade, ele tinha sido incriminado, que ela que era o Duende. É, aí, na verdade, no Destino Manifesto, 2009, eles transformaram 2099, como... 2009, aí eles mudaram de novo. Então, assim, é uma confusão. Ficou uma confusão. Mas teve uma época ali que, antes de o Peter David bater o pé e falar, não, é ela... Ficou como sendo um cara aleatório, transmorfo, que virava, tipo, os caras. Então, tipo, ficou meio confuso ali, né? Assim, o importante é que os poderes dela, basicamente, vêm do traje, né? É invisibilidade. Ela é basicamente a fusão do Duende Verde com Abutre e com Mistério. Então, é invisibilidade, consegue disparar energia, gramas. Essas coisas, faz alucinação, enfim... Tem duas asas enormes. Né? Tudo tecnológico. Tem umas asas pra voar e tal, e lança raios nos dedos. E, enfim, o padrão do Duende, né? O Duende Macendale também lança raios nos dedos. E apesar de agora ele tá, é uma versão bem forte dele, tem até um painel lá da luta dele com o Aranha Escarlate, com o Aranha Escarlate, com o Ben Reilly já como Homem-Aranha, que o Ben Reilly fala que nunca viu o Duende Verde fazer essas coisas e tal, que ele tá bem mais forte. Só que a referência do Ben Reilly como Homem-Aranha é o Duende Verde Norman lá das antigas, né? Uhum. Pois então... é, um duende verde moleque, um duende verde maroto, um duende verde que solta pipa e joga bola. Então, entre os dois, a gente tá falando aqui do furgão em movimento, aí é só um detalhe que a gente precisa definir, né? Essa batalha, ela tem que, pelo menos, o início dela ser dentro do furgão, né? Depois ela pode sair, os dois podem começar a batalhar voando, né? Então. É, porque, assim, eu acho que os dois estão meio ferrados nesse furgão, porque... O Marcin Dale, ele tem aquelas garras enormes saindo dos braços. E o Duende de 2099 tem aquelas asas enormes de metal. Então fica tipo pros dois se movimentarem dentro de um furgão. Então, eu acho que, na verdade, o furgão vai ser destruído nos primeiros momentos aí da, da batalha. Fight, puf, sai o furgão. Exatamente. Eu tô considerando que o furgão tá fazendo o mesmo trajeto que fez naquela luta do Duende Macabro contra o Homem-Aranha, né? Que ele vai acabar caindo no Rio Hudson lá. E, mas até lá a luta tem que se resolver, ou dentro ou fora do furgão. Mas enfim, eu acho que, não sei, o Macedeu é muito treinado, e esse ciborgue, agora essa coisa de ser ciborgue, muito provavelmente esses implantes cibernéticos aí podem dar uma ajuda a ele distinguir o que é o que é um holograma e o que não é e tal. Então, tudo bem que a tecnologia de 2099 é muito maior, né? Mas ele também não é, tipo, não é pouca coisa, né? Aquela rastreadora dos estrelas do dragão do olho tem que ajudar coisa, né? É. A tecnologia usa satélite que ainda não foi inventado, então é inútil, hein, a tecnologia do 2099. Mas em relação à força física, quem que vocês acham que... O 2099... O Macedeu, com certeza. O 2099 é só tecnológico, ele não tem fórmula nada, né? O Macedeu tem a fórmula do Kraven dentro dele. É, e tem um detalhe também, que o Macedeu, ele tem o treinamento dele de FBI. E o Duende 2099, supostamente, as três pessoas que poderiam ser ele, nenhuma delas tem nenhum treinamento especial no combate. Em relação às ilusões e as paradas que podem ser criadas, vocês acham que... O que vocês falaram aí, né? O negócio do ciborgue, talvez... Sim, mas isso dependeria... Existem alguma coisa a ver nas revistas ou é só um achismo nosso? Tipo assim, eu acho... Não, o Duende 2099 realmente usou essas ilusões contra o Miguel. Eu falo o Duende Macendale, consegui ver através das ilusões. O Duende Macendale, ele enfrentou o Homem-Aranha Ben Reilly, então não tinha muito o que ele usar essa parte aí, mas ele é tecnológico no sentido de que esses implantes cibernéticos, eles melhoram a condição dele, né? Agora, se isso vai realmente distinguir o que é um holograma ou não, é mais uma opinião minha, porque aquele olho tem que ter alguma coisa, tipo um rastreador de calor, alguma coisa, tem que ter ali, senão não é só pra estética, né? Só aquele olho vermelho ali implantado. Né? É pra ver o poder de luta dos inimigos. Pode ser também. É, pra fazer sentido também. Mas ele deu uma surra, né? No Ben Reilly, mas depois ele tomou uma surra, então ficou muito estranho, porque no primeiro confronto ele realmente humilhou, e aí no segundo ele foi humilhado, sabe? Ele caiu numa armadilha lá, ficou preso na teia, ele foi preso e nunca mais. A gente não aprende também que a gente sempre coloca número par de participantes aqui nesse programa, né? Cara, eu só queria comentar rapidão uma coisa que eu lembrei. O Duende Verde, quer dizer, o Duende Macabro, o Cyborg, eu acho que ele não deve ser tão forte, porque quando ele foi preso naquela minissérie da volta do Duende Macabro, deixaram ele numa cela normal, que nem o Homem-Aranha, quando derrotaram o Sistema Sinistro. Ele tava imobilizado, né? Porque o Kingsley chegou lá e fuzilou ele fácil, né? Talvez o ponto principal aqui, porque assim, realmente, pode ser que... Enfim... questão da força, eu ia falar que o ponto principal talvez seja esse treinamento militar dele, né? Pode dar uma vantagem vantagem considerável na batalha. Eu acho que tentar não prolongar demais, né? Só um detalhe, eu falei aqui de a gente não aprende que tem quatro pessoas, é que a chance de empatar é gigantesca, né? E eu acho que teve um ou dois programas só até hoje que a gente conseguiu o número ímpar. Mas voltando ao que eu tava falando. Por causa dessa parte de treinamento militar, de experiência e tal, eu votaria nele, essa vitória aí, no Macendale. também acho que ele venceria. O 2099 tem artimanhas ali e tal, mas acaba sendo uma pessoa normal, né? Fazendo suas peripécias, né? Tanto que ele nunca foi o vilão principal do 2099, né? Ele só aparecia lá, fazia uma graça e sumia, né? As edições antes do Peter David sair, antes do título ser cancelado. Sabe o que eu percebi? Eu estou me segurando muito para não falar que eu não lembro do Doide de 2099. Eu lembrei só porque eu vi a imagem, que ele realmente não, vi a imagem, aparecia pouco. Não. História dele eu não lembro muito, não. E não tem muita história, que... não. Ele só queria arruinar a reputação do Homem-Aranha. E eu percebi agora que em momento nenhum, né, que a gente considerou tipo uns 15 duendes para entrar no programa, né? Em momento nenhum a gente lembrou do Diversão e Alegria, que tinha um duende lá também. Eu lembrei, mas eu fiquei calado. Bom, mas... A gente lembrou até do Doente Verde da Turma da Mônica. É verdade. Marcendeio? É, vai ser Marcendeio mesmo. É justo. Então, primeira vitória, Marcendeio e o Doente 2099 cai no rio junto com o Forró. Eu só queria comentar que eu acho que a luta seria a seguinte. Eles se enfrentariam tudo, o Doente Verde... O Duende 2099 perceberia que não tem nenhuma chance contra o Marcendeio da porrada, e usaria as ilusões para corajosamente fugir com o rabo entre as pernas. Round 2. Bem, segunda batalha. Putz, cara. Eu queria que os dois seguissem adiante, mas a gente vai ter que eliminar um dos dois aqui agora. A gente vai ter que eliminar ou o Duende Verde dos filmes do Sam Raimi, ou o Harry Osborn dos anos 90. E agora a coisa ficou complicada, né? Eu queria que os dois avançassem. Vai ter que... Cara, tem que falar o lugar, eu tenho que falar o lugar, peraí. É. A batalha vai ser na Igreja do Duende Demoníaco. Um cenário meio neutro. Né? O Duende escapou dessa. Meio neutro, é. Escapou das pilastras, né? O cenário do cara é a fraqueza dele, né? Isso que porra. Fight! Mas enfim, lembrando que o Harry, que a gente tá mencionando aqui, o Harry ele chegou a atuar como Duende Verde nos anos 70, lá que ele enlouqueceu, viu o pai morrer e tal, mas lá ele não tinha tomado a fórmula ainda, ele só tava meio fora da casinha. Então ele não era tão forte. Depois, nos anos 90, ele voltou a agir como Duende Verde, uma época ali até atuando para defender a própria família contra o Marcendeio e tal, mas depois ele já surtou de novo, daí ele tomou a fórmula e fez uma versão mais forte dela. Então, sempre que tem guias e tal, e até nos próprios quadrinhos é dito fórmula que ele refez, né? Ele refez a fórmula do Norman Osborn, do Duende Verde, e ele ganhou uma força maior, a ponto de igualar do Homem-Aranha. Então ele tem aquela força padrão dos 10 toneladas lá, mais forte que o Duende de normal, ou Macabro e tal, que a força chegava a 9. Então ele é um pouco mais forte. Só que, ao mesmo tempo, essa fórmula acabou por levar ele à morte naquela história lá que ele salvou o Peter no fim, acabou morrendo e tal. Se você levar em conta a versão da Abril, o Harry não tem a fórmula do Duende. Porque a Abril pulou essa parte dele tomando a fórmula. Tem um negócio dele entrando na fórmula também? Outro não, não, tempo. Tem, mas na Abril não tem. Essa página dele entrando na fórmula, a Abril pulou. A Abril fez ele morrer do quê, então? Ataque cardíaco? Nossa, morreu. Morreu. Não, mas acho que eles falaram. Morreu de hemorroide. Eles podem ter pulado, cara. Mas eu lembro do que eu li, sim. Eles falaram que ele tomou a fórmula e ficou mais forte. Então eles podem ter falado isso naquele diário do Duende lá que o próprio Norman fala que o Harry ficou mais forte que ele e tal. Então eles falaram em algum momento, mesmo tendo cortado a cena específica, né? Mas enfim, ele ficou forte pra caramba, ele tem todo o arsenal do Duende Verde, tem o planador lá e tal, e ele é completamente doido. O Duende do Raimi, ele se transforma, né, no primeiro filme. Ele era só o Norman normal, ele acaba sendo baia de si normal. Mesmo, né? Cobaia de si mesmo ali, e daí ele já sai malucão, matando todo mundo, né, e daí ele já tem a armadura lá, né, que ele coloca. Ele tem um monte bombas. De abetrechos, ele tem, tipo, ele tem aquele tridente elétrico que ele tira não sei da onde. Vamos considerar que aquela bomba... Sem volta pra casa, ele tem a lâmina saindo lá dos braços. Vamos considerar que aquela bomba que transforma as pessoas em esqueletos, a gente tá eliminando ela aqui, porque senão, né... É, melhor eliminar ela aqui mesmo. Ah, eles eliminaram até no filme, ele que ele só usou naquela vez e esqueceu. Conseguiu fazer só uma. Era muito caro. Aqui, um detalhe que ele já participou de algum CF que a gente fez com personagens de filme. Foi dos vilões do filme, sim. Isso, ele participou. Então, ele tem uma vantagem aí, que além dele ter a força física, ele tem a armadura e os equipamentos, que, assim, na verdade é bem parecido com o Harry nesse sentido, mas o... não sei, quem é mais maluco? O Harry, nos anos 90, ou o Duende? Eu acho que não seria uma questão de maluquice nesse caso. De instabilidade, eu acho que eu tô pensando. Se o Harry Osborn, ele visse o pai dele naquela loucura que ele tava nos anos 90 vivo, ele ia cair no choro, no chão, e ia ficar em posição fetal lá, pensando o que é que tá acontecendo. Então, na verdade, eu perguntar, quem pode... é esse cara que não tem o cabelo flamenguista do meu pai, né? Quem é esse cara que tem esse cabelo diferente? Então, eu acho que então vai acontecer, Everton, o que a gente tava falando antes de começar a gravação. Vai começar com ele com o capacete, tudo normal. O Harry talvez tá levando vantagem, aí ele tira o capacete e fala, filho, sou eu, e vira o duende do filme atual, entendeu? Aí ele já empala ele com um planador, só que o Harry Osborn, ele não tem sentido aranha. É porque tem duas aparências, né? Tem duas lutas, eu acho, e tchau, né? O Harry, ele tem uma experiência, digamos, considerável maior, né? Então, digamos que tá mais familiarizado, né? Eu acho, com todos os apetrechos e tal. Porque o duende do Raimi, ele tá um vilão mais experiente no filme novo, mas no filme antigo ele realmente tinha só aquela luta lá com o Homem-Aranha e era isso, né? Ele era só um maluco, digamos assim, que ia pelo instinto, né? Mas isso é um pouco complicado da gente levar em conta, porque qualquer personagem de filme vai ter menos experiência que o de quadrinho, né? Porque... Mas aí eu sinto muito pros filmes, né? Não tem aqui, muita... Nos filmes, não é tem maior, menos coisa, tem a enorme vantagem. E os equipamentos que ele está usando foram ele que inventou. Ele realmente inventou já sabendo como usar eles. O Harry Osborn só pegou emprestado. Ah, isso é verdade. Pra saber como usar. O Harry, ele tá seguindo só a... Digamos, ele tá indo onde já foram antes, né? Tem também a questão ele de... Ele tá lendo aquele... Ele tá lendo o Guia de Duendes para Idiotas. Tem a questão de motivação também, que assim, o Harry, ele é extremamente motivado em fazer tudo contra o Homem-Aranha, né? Será que ele lutaria com o mesmo fervor, vamos dizer assim? E tem outra coisa. Ele lutou bem pra defender a família contra o Macendeu lá, e ele sem poderes e o Macendeu sem poderes também. Naquela guerra dos duendes deles lá na... Do jeito que o Harry é doido... E filhinho do papai, será que ele conseguiria enfrentar um Norman Osborn? Então, isso que a gente tava falando aqui. O Norman Osborn, ele ia tirar o cinto lá do uniforme dele, e o Harry Osborn ia ficar... Ele já fez isso, não? Não, papai! Aquela saga Filho da Pátria lá, ele venceu o Norman, não foi? Cara, eu não consigo ver essa... Foi mais tarde, a gente tá falando dos anos 90. E eu não consigo, quando alguém vira e fala o nome dessa saga aí, toda vez eu fico assim, caralho, eu falei... Ah, não, isso aí pode falar. E tem outro detalhe que no Filho da Pátria não era o Harry de verdade, era um clone. Na época, bom, enfim. Eu não acho que é uma batalha fácil, não. Eu acho que os dois têm vários pontos positivos, mas falando a minha opinião, tá? Não venceu esse Harry, lembrando. Isso, mas eu ia falar assim, na minha opinião, por ser a pessoa que criou os equipamentos, blá blá blá, tal, eu acho que eu tendo um pouco mais pro duende do filme, entendeu? Mas eu entendo totalmente os argumentos aí do Harry também, que também faz sentido. Então, seria uma batalha complicada. Eu acho que a luta seria bem a luta final do filme do Homem-Aranha. Tipo, o Harry Osborn teria uma vantagem no início, só que no instante que aquele duende tirasse a máscara e mostrasse que é o pai dele, ele ia fraquejar e o duende verde ia usar essa oportunidade pra empalar ele pelas costas com o planador. Porque o Harry, ele não tem o sangue frio pra tentar matar o pai dele, mas o pai dele com certeza tem o sangue frio pra matar o próprio filho. Não sei, né? Porque o duende do Raimi também é meio maluco, ele fica conversando com as máscaras e tal, então ele... O Norman ele tem dupla personalidade, né? Ele não é o frio e calculista duende dos anos 90 lá, que o Norman voltou na saga. A personalidade dele de duende verde, que é frio e calculista, e o Norman é aquele jeito, mas no caso eu acho que o duende frio calculista ia manter o controle sobre o Norman durante a luta. Quer dizer que durante a batalha, nos filmes ele tinha controle. Nos reflexos dos espelhos, dos vitrais da igreja, ia estar o Norman gritando, pare com isso, é meu filho! E enquanto isso, o duende lutando. Que a gente... E o Harry olhando pra lá, e pare com isso, meu pai! E daí ninguém se bate, os dois se abraçam e choram. Verdade, pode ter. Pode ter o... observando a luta gritando. Os dois podiam estar brigando dentro do espelho também, né? O Norman e o Harry. Cala a boca, você tá atrapalhando. Ele tá me atrapalhando ganhar de você lá. Né? E os dois discutindo dentro do espelho. É, eu acho que se for só na porrada, o Harry ganha fácil. Se for levar o psicológico junto, talvez ele perca. Então, quem você acha, Gustavo? Eu vou votar no Norman. Eu acho que a batalha ia terminar com o Duende Verde usando o psicológico, porque o Duende Verde do filme, ele brinca muito com isso. Agora, teremos um empate? Ou você vai... Não sei se vocês votaram em qual, vocês dois? Eu falei o do filme, o Norman. Ah, se o Gustavo já votou do filme, então ele ganhou também, que eu vou votar o do filme mesmo. Exatamente, certo. Por isso. Eu vou votar no Harry, só pra não ficar muito feio. Se fosse na porrada, talvez o Harry ganhe. Mas ele ganha, ele é mais forte. Colocar o Harry Osborn pra brigar com o Roderick Quinn, é uma pena se não ter força, acontecido. Então, força não é tudo, né? Isso que eu falei no início. Duende, o Norman dos filmes, ele usa muito psicológico, ele brinca muito. Não, então. Inclusive com o próprio Norman. O Duende usa. Exato, verdade. É, eu acho que o único counter dele seria se o Bert Hamilton, o Duende, tivesse entrado, que é psiquiatra, ele não ia adiantar usar psicológico contra ele. Aí a briga ia ser no consultório do Bert Hamilton. Ah, ele tratava o Norman, né? Essa aí é o Norman São, de lá vencia a luta, né? Só não tratava. O Norman ia ver o psi, ver o doutor. Aqui, o triste é isso que eu falei, eu não queria que os dois lutassem agora, porque eu queria que os dois avançassem, mas... Paciência, é tipo naqueles campeonatos que tem, sei lá, já sai logo Barcelona e exato. Inter de Milão e no outro lado fica só o time puxa. Round 3. Terceira luta. Lembrando, eu acho que eu não falei aqui o formato. A gente tem 4 lutas iniciais, aí o vencedor da primeira vai enfrentar o da segunda depois numa semifinal, o vencedor da terceira vai enfrentar a quarta, né, na outra semifinal, e aí depois a gente tem, né, os vencedores das semifinais vão pra final, os perdedores vão pro terceiro lugar. Inclusive a gente já tem a primeira semifinal definida, que é o Duende Macabro Macendeio, o Cyborg, contra o Duende Verde do Raimi, mas daqui a pouco a gente chega nessa. Bom, vamos aqui pra terceira luta. Ela será entre o Duende Demoníaco e Duende Macabro, do Kingsley, anos 80. Oh, luta complicada. Local. Agora a coisa ficou um pouquinho mais. Local, o local é no... um porão aleatório do Duende Verde. Aqueles porões que... Aquelas as bases dele, né? Espalhado pela cidade, Fight! O conhecimento da local em si tá a favor do Kingsley, né? Porque ele... todos esses ele vasculhou, né? Pra encontrar tudo, então... O que ele tem já o conhecimento do campo ali, né? E achar algum equipamento, alguma coisa ali que favoreça. Pra quem não... Só recapitulando aí, o Duende Macabro, né? O primeiro Duende Macabro, o Roderick Kingsley, encontrou as coisas do Duende Verde, foi estudando tudo, criou um novo uniforme, refez a fórmula lá com as anotações... Com o upgrade da fórmula não deixar ele maluco, então ele era um doente mais racional. Na verdade, assim. A fórmula ela teve outro upgrade que ela aumenta a força do doente macabro em relação ao doente verde. Ele, segundo a Marvel Wiki, ele tem, tipo, ele consegue quase levantar 10 toneladas. Eu vi que a força do Harry fica mais forte, porque quando o Norman e o Kingsley se enfrentaram. Eles falaram que a força deles era exatamente igual, né? Isso lá nos anos 90. Na verdade, quando eles se enfrentaram, o Norman até observa que o Kingsley ele é um pouquinho mais forte que ele. Ele chega a ficar... ele chega a quase perder ali, né? O Homem-Aranha atrapalha tudo. Mas realmente, então, é que ele é mais, digamos, racional. Ele não tem aquela coisa de perder psicologicamente, né? Ele é um cara que não tem escrúpulos nenhum, ele não tem ligação afetiva com ninguém. E ele tem o planador, ele tem todas as... digamos, as coisas do Duende Verde, com uma adição que eu me lembro agora, que ele tem, tipo, um botão no uniforme que ele aperta e começa a disparar, tipo, aqueles raiozinhos do Freeza na segunda forma, que ele fica metralhando em todo mundo. Ele tem um botãozinho no uniforme que ele aperta lá e, tipo, ele começa a disparar pra tudo que é lado, aqueles raiozinhos. Ele usou isso lá na fase do uniforme negro, que foi um dos upgrades dele. Mas, fora isso, ele é bem parecido com o Duende Verde original, né? O Duende Demoníaco é um demônio do Limbo, né? Criado por aquele Nastirf, né? E ele foi colocado dentro do Duende Macendale, né? Do Duende Macabro. Então ele era um Duende Macabro com poderes demoníacos. Ele tem um planador de fogo. Você tinha falado quando tava falando do Macendale, né? Que a princípio ele tava com um demônio lá e depois se livrou e tal. Eles se separaram, né? Ele fica com esses poderes místicos. Então, além das bombas abóboras e tal, que ele cria do nada, né? A munição dele, digamos assim, não é finita, né? Aquela sacolinha. Ele tem a sacolinha só pra bonito mesmo, porque na real ele cria do nada, né? Com magia. Ele lança os documentos dele, essas coisas pra ele entrar no inferno. Ele lança raios de fogo das mãos, ele cria o planador de fogo quando ele quiser, não tem como quebrar. Ele tem uma língua estranha, ele é bizarro, né? Ele consegue... Ele tem uma força também considerável ali, um pouquinho inferior à do Homem-Aranha. E basicamente é isso, né? Ele é louco, ele fala que tem uma missão divina, que ele tem que matar os pecadores e não sei o que mais. É isso aí, mais ou menos. Ele não tem um propósito muito grande, ele é uma criatura que acabou durando só aí um início, meio da década de 90, ele já acabou morrendo, né? Num confronto com o Duende Macabro, o Macendale, né? Isso. Só de curiosidade, esses dois têm o mesmo handbook da Marvel, né? Aquele Power Grid, então dá pra comparar aqui. Que, assim, alguns dos que a gente falou aqui, tava no Power Grid, por exemplo, o Harry tava, mas o Norman do filme não tava, né? Tinha essas diferenças. Esses dois estão. Quais são as diferenças que a gente vê aqui, ó? Roderick Kingsley tem inteligência... Ah, só antes disso, né? Existem guias da Marvel, né? Tem vários personagens e eles fazem, tipo, uma grade de poder do personagem, né? E fala assim, inteligência, de 1 a 9, quanto que ele tem? De 1 a 7, eu acho. Inteligência é 1 a 7, daí, tipo, é assim, 1 é abaixo da média, 2 é inteligência normal, 3 é, tipo, ensino médio, 4 é gênio, 5, enfim, aí vai, sabe? Até então, chegar no 7, que é, tipo, onisciente. Então, é uma escalinha, né? Por exemplo, força 4 de 7, geralmente, que é a do Homem-Aranha, né? Entre 10 e 25 toneladas. Por aí vai, né? Eu achei que ele não era capaz de levantar nenhum focinho. Então, nesse handbook aqui, que é o de 2008, tá? Basicamente, o que a gente tem de diferença aqui, ó? É a inteligência do Roderick Kingsley, né? É 4 do Demogoblin aí, do doente demoníaco, é 2. Então o Kingsley é mais inteligente. Força é igual, 4 pros 2. Velocidade é igual. Planador, né? Exato. E aí a gente tem aqui durabilidade, né? O quanto que ele aguenta. O Macabro tem 3, o Demoníaco tem 4. Projeção de energia, o Macabro tem 3, o Demoníaco tem 6. Que ele cria do nada, né? Exato. E habilidades de luta, isso aqui me surpreendeu um pouquinho. O Macabro tem 2 e o Demoníaco tem 3. Ele é considerado que ele luta melhor que o Macabro, vamos dizer assim, né? De forma geral. Pois é, eu acho que essa é uma luta que poderia ser definida bastante pelo cenário dela. E a inteligência... Onde é o cenário? No porão do Duende Macabro, né? Do Duende Verde, que é o mesmo do Macabro. Lembrando não tem, que não tem colono. A inteligência do Macabro deu bem maior aqui, tá? Assim, o Demoníaco ganhou na maioria, ganhou em todo o resto. Mas a inteligência, o Macabro tá com dobro. Ah, que o Demoníaco é religioso, né? A inteligência tem que ser meio devagar mesmo. Eu acho que, assim, a chance que o Duende Macabro teria de ganhar seria se ele enganasse, sei lá, ele poderia enganar o Duende Demoníaco, trancar ele em algum quarto que ele sabe que tá cheio de explosivos e explodir o Duende Demoníaco lá dentro. Eu acho que essa poderia ser a vantagem dele. Ou, sei lá, saber, por exemplo, ativar o sistema de segurança do local pra sair um monte de arma laser das paredes e começar a atirar no Duende Demoníaco, sei lá. Acho que essa seria a vantagem. Ele teria toda a vantagem do campo, né? Do local que ele está ali. Ele conseguiria usar todos os equipamentos, que ele conhece todos, porque ele continua usando aquilo. Então, qualquer canhão que eles usam, tipo, tem vários. Quando ele luta com a aranha nesses locais, assim, eles geralmente pegam uma arma, um canhão, alguma coisa diferente que tem lá e usa, né? Eu acho que vale bastante comentar que o Duende Macabro, eu comentei o guia de duendes para. Guia duende para idiotas. Seria o diário do Norman Osborn. O Duende Macabro, ele estudou aquilo de cabo a rabo. Um detalhe aqui, vocês estão falando de saber usar equipamento e tal, quase todos os duendes que a gente tá falando aqui tem uma noção do equipamento, mas o Demoníaco não tem nenhuma noção do equipamento, né? É porque ele não tem equipamento nenhum, né? Ele tira tudo do nada, né? Ele inventa os poderes. Esse Duende Macabro é o Kingsley? Isso. Pô, o Duende Demoníaco perdeu pro Massindale, pô. Agora, não... vocês acabaram de gravar o Tiff Mill aí. Sim, ele perdeu fácil, vai, inclusive. Ele tentando ignorar esse fato, ele batia, né, no Massindale. Ele levou uma surra do Massindale. Ele caçava o Massindale a toda a edição e tal, só que no momento que o Massindale ganhou a força do Kraven ali, tipo, ele ganhou um pouco mais de força, acabou, né? Então... Ele, tipo, é a força do Kraven, não é? Ele tipo, é... Ele é... extraordinário. Ele tem habilidade de luta, como o Eric falou, ele tem... geração de energia, né, projeção de energia, ele lança raios, fogo e tal, só que o problema é que ele enrola pra caramba, tipo, ele vai ficar, em vez de, se ele derrubasse o Kingsley, ele ia ficar discursando na frente dele como ele é pecador e não sei o que mais, e o Kingsley, tipo, metralhava ele com aquele, aquele botãozinho lá que lança tirinhos lá, então eu não sei, cara, e, inclusive esse botãozinho que lança tirinhos aí foi o que matou o Massendale, né, na cadeia lá. Então... Olha, ah, eu lembrei de uma coisa, dependendo do esconderijo do Duende Verde que eles estão, o Duende Macabro, ele poderia ativar aquelas androides duendes que apareceram no Legado do Mal. Duendettes, e eu começo a dançar. Não, as Duendettes nessa luta, elas estão tipo dançando no cenário. Igual lá. Olha, eu acho que, é minha opinião aqui, né, pra tentar levar aí pra gente... resolver, eu acho que se fossem os dois de frente a frente, tipo numa arena, o demoníaco tinha uma vantagem considerável. Sim. Mas nesse cenário que a gente tá narrando aqui, que lembrando, tá, gente, é aleatório, é tudo sorteado, o Kingsley, eu acho que ele leva uma grande vantagem mesmo. Pelo então, cenário e pela inteligência, ele ia se aproveitar. E o demoníaco ia ficar discursando, é certo, né? Que é o que ele mais faz, aí, em vez de finalizar, ele fica discursando. E assim, o que a gente mais aprende, seja na vida real, seja em filme e tal, é que assim, você pode ser forte pra caramba, né? Se o outro cara for inteligente, ele tem grandes chances de te vencer, né? Então eu acho que... Pô, a coisa que eu mais curto em obras fictícias é o protagonista fraco, mas inteligente, que ganha dos outros homens da inteligência. Pois é, então assim, eu acho que o Kingsley, juntando que ele é mais inteligente e juntando o cenário que é... Ele vai saber usar muito melhor, né, as situações, eu acho que ele ganha, acho que ele leva. É, também. Eu acho que, assim, o Duende Macabro, assim, o Duende Demoníaco teria uma determinada vantagem, só que o Duende Macabro, ele arrastaria a luta pra, tipo, uma saída de emergência, ele pegaria um botão, assim, enquanto o Duende Demoníaco tá ocupado discutindo, ele jogaria uma bomba de fumaça, correria pra saída, ativaria um botão, explodiria a base secreta, esse esconderijo do Duende Demoníaco na cara do Duende... Quer dizer, a base do Duende Verde na cara do Duende Demoníaco, que todo mundo sabe que ele tem fraqueza a coisas desabando em cima dele. E aqui, só um comentário, né? Que a gente falou que a gente não vai pelo gosto e etc, né? Assim e tal. E assim, quando a gente fala que, ele, o Duende Demoníaco, ele ficaria discursando e tal, é pela coerência das histórias da Kate View. Tipo, assim, ele sempre faz isso. Sempre faz isso. Então, importa ser o Howard Mack, ser o Tom DeFalco, que ele tá roteirizando, ele sempre vai fazer isso. A gente não tá forçando. Ele seria igual. Tá forçando um roteiro, né? Tipo assim, não. Ele só perdeu porque eles falaram que ele ia discursar. Não, ele sempre discursa nas histórias. Exatamente. Pra quem viu o Game of Thrones, ele é tipo o Oberyn lá contra o Montanha. Derrubou o Montanha, podia ter matado. Não, vai lá, vai. É tipo isso. Pecador, não sei o quê. É isso aí. Karen e Everton, não sei quem que vocês acham que ganha aí. Só pra ver se... Falei. Algum de vocês aí acha que o Demoníaco ganharia? Não. Não. Não, coitado. O único que ia votar no Demoníaco não ia participar, que é o Maurício. Mas... foi a primeira... Se o Demoníaco tivesse a ajuda da contraparte aranha, que era o pet dele lá no início, talvez poderia mudar, mas então não. Se ele não tem, não tem como. Ah, se fosse assim, falou o Duende, né? Podia ter a pet dele também, o irmão dele. Falou. É, o Duende Macabro, ele teria as pessoas que ele fez lavagem cerebral pra ser o Duende Macabro. Dono, ele chamava todo mundo, né? Toda gangue. O irmão dele, só esqueci o nome, mas... Ia ter tipo o mordomo do Duende Macabro, que ele realmente chegou a fazer lavagem cerebral no mordomo dele pra ser um falso Duende Macabro. Claro, o culpado é sempre o mordomo. Daniel Kingsley, o irmão dele. É, Daniel, isso. É. Round 4. Bem, então, história aí do Kingsley. Vamos para a quarta luta, a última dessa primeira fase. E eu vou falar o cenário primeiro, que vai ser no apartamento do Harry Osborn, onde teve a luta final lá. E... cheia de explosivos ou não? Ah, não, não. Foi outro lugar lá que tava cheio de explosivos. Sim, eu não vou sortear aqui os participantes porque são os dois que sobraram. E eu quero que vocês me falem quem ganha. Tem de verde do Fiuric. Eu não lembro quem são os últimos dois participantes. Quem são mesmo? Eu tava falando, você me interrompeu. Os dois últimos participantes são Duende Verde, Fiuric, anos 90, o Duende Herói ali, que tava tentando fazer o bem, né? Vestido de Duende Verde. Ou Duende Verde Ultimate. Fight! Cara. Então, essa é uma luta. É uma luta complicada, porque assim, o Fiuric, assim, ele tem o pacote do Duende Verde Feliz. Ele não sabe usar nada. Exato, só que ele tem uma coisinha a mais. Ele tem aquela a risada do Mônio. Que é uma risada que ela é capaz de paralisar a pessoa que tá ouvindo ela. Isso é verdade. É tão intensa que é a risada. Certo, e estamos falando que ele vai lutar contra o cara que matou o Homem-Aranha Ultimate. É. Em dois universos. Em dois universos. Dando uma visão geral aqui, né? Pra quem não sabe, Duende Verde Ultimate esse não tem Hulk nada. Aí matou dois Homem-Aranha. Matou o Homem-Aranha Ultimate e matou o Homem-Aranha no Aranha Verso lá. Mas o Duende Verde Ultimate, ele matou o Homem-Aranha Ultimate com a ajuda do Sexteto Sinistro de 5. Então, mas vamos fazer o que o Everton tava falando e vamos só contextualizar quem são os dois, né? O que, que é o Duende Verde Ultimate? Não é o que é. Porque não é mais o Norman, essa criatura bizarra. Né? Ele é um duende mitológico. Ele é uma tentativa. O Duende Verde Ultimate, ele foi exposto a uma bomba gama. É que ele é uma tentativa de criar for super soldado, que tudo no universo Ultimate gira em torno disso, né? O Capitão América é um dos mais buchas lá, mas tudo gira em torno dessa porcaria de soro. Então eles tentam criar lá e dá tudo errado, porque o Norman é incompetente, ele se injeta o negócio lá, e ele se transforma numa criatura que parece o Hulk, só que tem uma cara de duende, e ele não tem planador, nada, ele pula alto igual o Hulk e tal, ele tem uma força grande. É o primeiro inimigo do duende, do Homem-Aranha Ultimate, né? Ele é o primeiro a ser derrotado ali, mas dura umas 7, 8 edições do Bendis, né? Porque ele gosta de dar uma enroladinha nesse início. Em tudo, na verdade, mas tudo bem. E as bombas abóboras dele, na real, não são bombas abóboras. Ele cria igual o duende demoníaco, ele cria uma bola de fogo, né? E ele lança essa bola de fogo aí. Sobre o que o Magaren falou. E eu acho que tem uma coisa que vale a pena comentar, é que o Duende Verde Ultimate, ele possui um fator de cura extraordinário, porque todo mundo que foi exposto àquele soro do super soldado que o Norman criou, virou imortal, literalmente. E aquele Norman Osborn, ele volta da morte umas 3 vezes. O Homem-Aranha Ultimate, ele volta da morte uma vez. E ele usa então, um trapo roxo ali no depois, né, logo que ele aparece. Na primeira aparição ele tá calado, assim, ele não fala muita coisa, fala Parker, ele quer matar o Aranha, não sei o quê. Mas na segunda aparição em diante ele já tá um pouquinho mais, digamos, racional, assim, né, se controla melhor. E é assim, um detalhe, né? O Fiuric é um moleque, sobrinho do Ben Yurik do Clarim Diário, né? E ele entrou na parada do duende, ele se tornou duende lá, ele usa um uniforme até que bem legal, mas ele é um duende que tá em aprendizado, né? Ele quer ser herói ali e tal, ele ajuda, mas ele apanha também bastante, ele já fugiu de uma cedeia, ele não tô corrido. Poucas pessoas lembram do Duende Verde Fiuric dos anos 90, que todos os poderes dele vêm da máscara. Se ele tirar a máscara, ele perde os poderes. É muito... E a gente nem tá falando do Fiuric mais velho, experiente, isso. Dourado, que treinou a maior super-heroína da Marvel. É, o Fiuric... Ele continuou sendo herói no MC2, né? Que lá ele se transformou no Duende Dourado. Ele realmente foi treinador da Garota Aranha. Enfim. Fiuric, ele tem essa parada que no meio-meia ele começou como herói, né? E aí, depois ele... Ele foi virando vilão, né, à medida que foi passando o tempo. E tem um problema também, que assim, essa fase dele como duende herói quase não saiu no Brasil, né? Saíram, assim, a mensal teve umas 12 edições, saíram duas por aqui, foi uma coisa mais ou menos assim. Mas tem mais, eu acho. Não, eu lembro que saíram poucas. Legal. Deve ter umas 5 ou 6 que saíram, assim. Só nos encadernados ali do massacre da X-Men já saíram umas duas. Daí lá na Abril saiu outras, eu tenho várias aqui, eu acho que saiu quase que metade, se não mais, hein? Ah, não, pode porque, ser. Porque eu lembro dele lutando com o Macendeio, eu lembro dele lutando com o Rhino, ele perde a maioria das lutas, mas tudo bem, ele dá um jeito de se safar, assim, ele é bem aquela coisa, Sabe então... aquele pacote Falcão de Aço, pacote Herói anos 90, Noob da Marvel, o Nova, essa galerinha aí, ele é aquele que faz fiasco no próprio título, sabe? Ele não é muito assim apelão, sabe? Ele tem as suas limitações ali. Eu acho que, na verdade, sendo dentro de um apartamento fechado, ele ia levar uma surra. É que saíram, são 13 edições no total, no Brasil saíram, cadê o número? Aí, eu que selecionei errado aqui. Ô, caramba, computador não quer ajudar. Saíram 7, saíram metade. Eu imaginei que tinha saído bastante. E o negócio que o Magarin falou aí, que ele citou o filme do Aranha Verso, né? Que é aquele duende do Aranha Verso, é justamente baseado nesse Ultimate, né? É, esses dois personagens, a gente também tem Power Grid deles aqui, do mesmo guia. Eu vou falar aqui pela curiosidade, né? É, Power Grid do Phil Urich, basicamente... Só tem que considerar que o Power Grid do Phil Urich não seja dele como duende macabro, né? Porque ele como duende macabro tinha uma espada, uma parada... Uma coisinha que eu queria... Uma coisinha rápida que eu queria acrescentar aqui, eu abri a Marvel Wiki do Duende Verde Ultimate e tá constando aqui que a inteligência, que a força dele é nível 4 só. A mesma coisa, ele não é muito diferente do duende normal na força, ele só é grandão mesmo. É. Então, o que eu tava falando aqui, que na Fury, que agora eu não sei de que ano que é esse, é o de 2008 também. É 2008... Porque aí ele era verde ainda. Ele era verde ainda. Então, o que a gente tem aqui, ó? É, basicamente, o Fury que padrão é 2 em tudo, mas o que a armadura dá a ele é força 4, deixa eu ir comparando, né? Inteligência do Duende Ultimate, 5. Fury, 2. É, força 4 para os dois, velocidade 3 para os dois, durabilidade 4 pro Norman e 5 para o Fury, que é um pouco maior. Projeção de energia também do Fury, que é obviamente maior, né? Que é 6, do Norman é 3. E habilidade de luta do Norman é 3, do Fury é 2. Então, tipo assim, o Norman ganha na maior parte aqui dessa comparação. Mas, tinha alguma coisa que vocês falaram aí que eu ia comentar, mas acabou passando. Mas eu acho que era isso mesmo. Eu ia falar que esse duende, ele é inteligente, né? Tipo assim, ele não é um monstro maluco. Ele não é um Hulk. Ele tem força pra caramba e inteligência também, né? E a gente tá falando de um lugar fechado. Inteligência do Norman, né? Que depois ele meio que tomou o controle. Não. No início que ele era burro, depois ele foi tomando controle. Sim, é que esse duende verde, ele está em constante evolução. Ele até comenta isso. Então, tipo, a cada aparição dele... Ele tá literalmente. Ele tem um upgrade. Ele ganha roupa nova. Essa questão da loucura, da inteligência. Ele da força, da regeneração. É que... Mas assim, eu acho que ele ganharia até pelo lugar fechado, né? Porque, tipo, a velocidade do Fury que se resumiria ao planador. Com o planador limitado, ele não ia fazer muita coisa, ele ia acabar perdendo. A gente tá rendendo isso, essa batalha aqui mais do que deveria, porque a gente tá discutindo, a gente tá comentando quem são os personagens, né? Porque a batalha em si é o duende acabando com o Fury. Eu só queria comentar que esse é um fator que... geral no Ultimate é meio nerfado em relação ao meio-meia, né? Mas o duende em si não é tanto. Se for pegar, tipo, X-Men, Vingadores e tal, a maioria é mais, digamos... fraquinho, assim, menos apelão e tal que o original, né? E no Duende, não. O Duende, ele tem uns poderes aí meio malucos. Só queria comentar rapidão que ainda tem a questão da risada do Phil Urich. Eu não lembro dos anos 90, mas pelo menos nos anos 2000, ele conseguia paralisar qualquer um com aquela risada, até o Homem-Aranha. Então não sei se isso pode ajudar ele de alguma forma durante a luta. O problema é que ele ia ter que ficar gritando sem parar, né? Uma hora ele não vai. E eu não sei até que ponto que aquela... risada ia afetar uma criatura, digamos, que não tem anatomia do ser humano normal, né? Sei. Sabe o filme do Incrível Hulk lá, 2008? Eles ligam aquela máquina de som e o Hulk vai avançando até quebrar? Então, é isso que ia acontecer. Sim. Beleza, é só isso que eu queria comentar. Na verdade, esse foi o único motivo de eu ter voltado no Phil Yuri. Eu até acho interessante ele estar aqui, mas ele perdeu nessa, não tem... Talvez ela até teria, não teria tanta chance, mas talvez até teria um pouco mais, né? Sei lá, ele quanto... Talvez ele ganhasse se ele enfrentasse o Bart. E eu lembrei o que eu ia falar aquela hora, é que o Magarin citou a Garota Aranha, né? Mas é justamente porque no MC2 o Phil Urich, ele continuou como herói, né? Ele ajudou ela e tal. Sim. É diferente da... E ele é o treinador dela, ele treina ela. Beleza, então, duende... Então, eu vou esconder minha alegria e... e dizer que o Duende, eu vou votar no Norman Osborn. Infelizmente o Phil perdeu. Round 5. Muito bem, então fechamos aqui os quatro ganhadores da primeira fase. Corre risco de ter uma final de Norman Osborn. É, e aqui a gente fechou duas semifinais, né? A primeira semifinal vai ser entre o Duende Macabro, Macendale, e o Duende Verde dos filmes do Sam Raimi. E eu já vou falar a segunda aqui, né? Porque não é segredo. O Duende Macabro do Kingsley contra esse Duende Verde Ultimate, né? Então... Só ficou macabro e verde nos duas semifinais. Exatamente. A primeira semifinal. Nos degramos do lixo, agora vamos focar só nos únicos que importam, o verde e o macabro. A primeira semifinal, o Duende Macabro Macendeio contra o Duende Verde do filme do Sam Raimi, vai acontecer no submundo de 2099, de Nueva York. Fight! Ah, um lugar bem espaçoso pra eles voarem e fazerem o que eles deram na telha deles. Eu acho que não dá vantagem pra nenhum dos dois aí, né? Acho que não, fica uma cidade normal, né? É. Não podem voar muito alto, né? Porque senão batem no chão. O perdedor vai ser preso pelo olho público. Então, a gente já falou bastante dos personagens, né? O que que eles são, o que que eles fazem, de onde vieram, o que comem e tal. A gente pode focar na batalha aqui, né? Macendeia o ciborgue contra o verde do... Uh-huh. É, eu acho que nessa eu votaria no Duende Macabro, porque ele tem a força levemente superior à do Duende Verde. Cara, eu acho que ele ia destruir essa armadura do Duende Verde já. Sim, o Verde, ele tem muita experiência com equipamento, mas talvez essa parte de manjar mais de luta, vamos dizer assim, do Macendeio, né, por causa de treinamento militar e tal, realmente daria uma vantagem, né? Porque entre os dois aí. Sim. A luta terminaria naquela batalha dele com as lâminas saindo dos braços, só que o Macendeio ia ganhar porque ele tem mais experiência de luta mesmo. Não consigo ver uma forma do Duende Verde vencer esse Macendeio. Até vejo, assim, mas o Duende Verde do Sam Raimi, me tirem uma dúvida, ele não tem os raiozinhos dos dedos, né? Não, ele não tem raiozinho foi dos isso, dedos. Foi isso que matou o Macendeio nessa versão, né? Então, não sei, né? É assim, o que matou não, o cara, ele não, não tem, não significa, né, que ele só morra com raio claro, dos dedos. Claro. Não, foi só um... Ele pode, foi só, tipo, ele pode ter guardado a bomba desintegradora. Ele pode ter guardado, né? A única que ele tinha lá que transformava em treinamento. É verdade. Essa bomba aí, o cara... A gente vai contar mesmo a bomba desintegradora pra desintegrar o Macendeio de novo? Ele pode colocar o Macendeio pra dormir, né? Com aquele gás que ele lança. Essa bomba aí destruiu o simbionte, né? No Aranha 3 lá, né? É. Sim, ó. Tinha mais de uma. Mas lá... Inclusive, evaporou o Ed Brock. Não sobrou nenhum esqueleto dele. Mas o simbionte foi, teoricamente, foi a bomba normal. Foi a bomba normal, né? É, que ele desintegrou porque era fogo. Mas não sobrou nenhum esqueleto do Brock. Não, mas aí é porque ele foi mandado pra outra dimensão, alguma coisa assim, que não faz. Ou porque o Sam Raimi não queria... A bomba tem o poder de abrir buracos das dimensões, Sam Raimi não queria deixar resto dele, né? É, não, foi... destruir o simbionte faz sentido, né? Porque é fogo, tá consumindo, tá... Agora não sobrar nada do Ed, não fez sentido. Ok. Bom, eu acho que o Macendeio... É que assim... sobrava o pozinho dos esqueletos, você lembra? Isso daí nem isso. Se o Macendeio ciborgue aí... É engraçado, quando a gente chegar no Trivial Classic da Saga do Clone, a gente vai comentar uma edição que ele humilha o Ben Reilly e uma edição que ele é humilhado pelo Ben Reilly. Não tem muita diferença. A única diferença é que o Ben Reilly se preparou um pouquinho ali e venceu ele fácil, sabe, na segunda luta. Então... Tipo, eu acredito que realmente ele vai ter o fator de surpresa, que tipo, ele é muito mais forte. Eu imagino o Duende, o verde, né? O do Raimi ali, ele indo pra cima do Macendeio e alguma coisa não funcionar, eu acho que ele já pode se abalar um pouquinho ali, né? Porque o Macendeio ele. Cara, eu vou pedir pro Eric dar uma consultada na enciclopédia da Marvel pra ver qual é a inteligência do Macendeio. Eu tinha olhado, peraí, deixa eu abrir de novo. Acho que é normal, é 4 ou 3. Deve ter 3. Mulher doido. Macendeio, inteligência. Não, é 4? 4? Nossa. Mas eu acho que o do Norma, eu acho que do filme seria tipo isso também, né? Porque ele é um tipo de cientista também. seria 4x5. É 4x5. Mas é que o duende dos filmes, ele não é exatamente o Norman, né? Porque tem aquela coisa da personalidade, né? Ele tem a inteligência ali, mas ele não é pra que desenvolveu a forma. Tipo, ele como duende, ele é muito mais louco do que tipo, ele não consegue... digamos, focar tanto a mente dele, né? Ele não é tão estrategista, digamos assim. Ele é meio maquiavélico ali, e ele até no filme novo ele mostrou isso. Ele tem uma certa estratégia, mas ele também não é 100% psicologicamente pra ficar todo o tempo assim, né? Ele se descontrola. Não sei, eu acho que psicologicamente o Macendeu ia ter vantagem nessa daí. É. Porque ele é um mercenário sangue frio. Tipo, o cara, a gente acabou de comentar no Trivial Classic uma história que ele rapta o próprio filho. Tipo, então, não tá nem aí, sabe? É o ponto que a gente falou, né? Nem sempre quem a gente prefere ganha. Eu queria que o meu filme ganhasse, mas o Macendeu faz mais sentido. Infelizmente, o Norman, ele não vai conseguir passar por essa. Você acha? Ele vai ficar lá sorrindo lá enquanto o Marcendeu. Ele vai ficar lá só sorrindo enquanto o Marcendeu arrebenta a cara dele na porrada. Você acha, Magalhães? Pois é, né, cara? Eu nunca pensei que ia ter uma versão do Marcendeu que ia superar o Norman Osborn, esse ele que superou. Bem que é o Norman dos filmes ali, tipo, que não tem tantas histórias assim, né? Mas ele venceu. Eu acho que o Marcendeu ganharia mesmo. É, eu acho que o principal mesmo, que eu tô falando meia hora no mudo aqui. Eu leio. Aqui eu o. Tipo, seu Magalhães. É, tá. Aqui o dia. O Macendeio tem o treinamento militar. E isso dá uma vantagem pra ele. Mas o Norman, ele é um cientista militar. Então, mas aí, mas aí que tá, ele entende muito bem das armas, mas não de estratégia de batalha, né? Eu só queria comentar aqui rapidão que eu lembrei que vocês comentaram que o Marcendeio seria complicado porque ele teve uma luta que ele humilhou o Homem-Aranha e outra que ele foi humilhado. No Sem Volta Pra Casa foi a mesma coisa. Teve uma luta que ele humilhou o Homem-Aranha e a luta que ele foi humilhado pelo Homem-Aranha. Então fica meio empatado essa também, essa questão. É, só que uma coisa é ser humilhado pelo Ben Haley, outra coisa é ser humilhado pelo Aranha do Tom Holland, né? Pois é. Verdade, o Aranha do Tom Holland que apanhou do Abutre. Então, pelo... aparentemente aqui, né, por unanimidade, o Macendeio tá indo pra final, né? Enquanto o Duende... Pois é, quem diria? O filme vai ter... Muito... Muito curioso isso, mas tudo bem, vamos lá. Round 6. Segunda semifinal, Duende Macabro do Kingsley contra Duende Verde Ultimate. O local é Laboratório da Oscorp. Round 7. Vamos considerar aqui que é um laboratório incomum das duas realidades aí. Ele funciona, é a mesma tecnologia, vale pros dois, tá? Só pra não... Sinal, tipo assim, é o meio-meia, então o Kingsley tem vantagem. Não quer fazer muita diferença, mas o Kingsley nunca entrou no laboratório da Oscar, né? Ele fazia as coisas por ele, né? Porque, teoricamente, ele poderia reconhecer os equipamentos, essas coisas assim, né? Sim, sim. É, ele até, acho que até invadiu a Oscar algumas vezes, mas realmente ele não trabalhava nela. Não, ele leu a descrição lá de como funcionam os laboratórios da Oscorp lá no diário do Duende Verde. Quase virou. Ele deve ter lido, sim. A Oscorp é foda. O cara tá bem diplomado, né? Esse laboratório, ele tem os equipamentos do Duende ou é o laboratório padrão da Oscorp? E quando eu coloquei na lista de cenários, eu imaginei que fosse aquele laboratório que ele se transforma no Duende no filme lá do filme do Sam Raimi mesmo. Ia ser o cenário dele, no caso. Pode ser. Então é o laboratório dos filmes do Sam Raimi, com aquela cápsula. Isso, esse aí que eu imaginei. Aquele negócio nada prático, né? Que coloca o cara dentro de uma câmara gigantesca pra encher de gás, numa câmara menor, e precisaria de muito menos gás, né? Pois é. Cara, nessa luta, eu acho que a questão que acaba dando vantagem vai ser o equipamento. Porque lembrando, o Duende Verde, mesmo ele sendo grandão e rookificado, os poderes dele ainda estão na faixa do Duende Verde do universo meio-meia. Deixa eu só te interromper. O negócio tem literalmente uma cama de metal que... Ai, tá frio. Você deita, o negócio te puxar lá pra dentro e depois te erguer pra ficar em pé. É muito mais prático você entrar, fecha a porta e fica em pé. É tipo... É desvio de dinheiro demais, né? Ela vai de dinheiro. A câmara do... do Capitão América. Câmera, então, a do Capitão América já é um pouco exagerada. Agora essa daí, pra que você deita no negócio lá de fora? Mas o do Capitão América, o pior é que era que se for pegar a história lá dos anos 40, ele pega a fórmula e bebe a fórmula. Tipo, foda-se, entrar em câmera, o quê? Ele pega e toma o negócio, né? Ele toma a fórmula e vai lá tomar um banho de sol nos raios Vita. Do desenho dos anos 90, lá o Capitão, tem um flashback também do Capitão América, ele entra, né, numa piscina lá do negócio. Cara, piscina do soro super sólido. Sei que... Não sei como ele é. Tinha que fazer igual Jesus, né? Os companheiros dos filmes estavam falindo porque eles não priorizavam as coisas certas pra gastar o dinheiro. Exato. Enfim, eu acho que nesse combate o Roderick Kingsley, ele vai ganhar vantagem pelo equipamento mesmo. Porque em questão de poderes, eles estão bem nivelados. Acho que poder é a mesma coisa, né? Poderes, inteligência, o Roderick e o Norman, eles sempre foram bem nivelados nesse aspecto. Eu não sei quem ganha nisso aí, viu? Pra falar a verdade. Pô, será que a final vai ser 2-1? A gente pode pegar como referência a luta do Kingsley contra o Norman no 6, que aconteceu, acho que a Teia do Aranha 122 ou 123, que foi aquele confronto, né, que eles tiveram, que o Norman meio que contratou o Kingsley ali. E no fim, um tentando enganar o outro a edição inteira, e no final ele sai na porrada. Tem realmente uma cena do Norman sendo quase que enforcado ali pelo Duende Macabro, mas a luta não chega a ser concluída porque o Homem-Aranha entra no meio, né? Então, talvez, olha, se bobear, mesmo ele sendo menor, a força dele seja até ligeiramente maior, né? Porque a força do... O problema do... é que ele depende muito dos equipamentos também, né? Assim, comparado com esse duende. Porque esse duende, tipo assim, tá tudo nele, vamos dizer assim, né? Ou se ele for... Mas, tipo, tudo nele é só soltar bola de fogo, hein? Uau, o cara voa direito. Então é, mas assim... Eu acho que teria uma vantagem dele. Assim, se for pegar, os dois têm bola de fogo, laser... Laser não, né? Porque o outro lança raios de fogo, né? Mas o laserzinho da luva e tal. Mas eu acho que uma vantagem que o Macabro tem, que a gente não citou até agora, que é uma coisa que ele pegou do Norman original, é aquela bomba abóbora... Que, tipo, tira aderência das paredes, que tira... Tem uma que sai um gás lá e ele começa a ver ilusões. Tudo isso ele tem, né? Eu ia falar que anula o sentido de aranha, mas não ia ter utilidade nenhuma, né? Mas ele tem uma de ilusões, de fumaça, sonífero. Eu acho que ele ia ter que... Ele não ia explodir o Duende Verde, ele não ia matar o cara, mas eu acho que ele ia conseguir desmaiar ele com algum sonífero, alguma coisa. Alguma bomba de gás. Porque a única coisa aqui que... Eu só tô falando coisas pra levantar discussão, tá? Pelo nível de inteligência dos dois serem equivalentes, vamos dizer assim, será que o outro duende não conseguiria, tipo, evitar esse tipo de coisa, sabe? Acho que ele teria que usar o cenário a favor dele, né? Quem sabe roubar um planador ali, tentar pela primeira vez. Podia esconder dentro da casa. É, mas o Duende Verde Ultimate, ele não sabe nada de planador. Pois é, né, cara? O Duende Verde Ultimate, ele... Da sala de vidro lá. O anterior era fechada, né? Quando ele deitasse a mesinha, não ia conseguir entrar, né? O anterior era dentro de um apartamento pequeno. Agora é um laboratório grande, né? Então... teria mais espaço para o Duende Macabro voar com o planador. Tipo, o outro duende, ele pula e tal, mas quem diz, né, que ele ia conseguir pular e acertar o cara, se o duende ficar lá em cima lançando coisas, né, não sei. Ele me parece que tá um pouquinho de desvantagem nessa parte, não sei. Vai ser parecido com a luta que teve do Duende Macabro lá no na série animada lá. Ele voando para todo lado, destruindo, botando fogo em tudo e voando para lá e para cá. É, eu acho que... Ah, no Prédio do Rei lá. Se parar pra pensar, eu acho que assim, ela... Fugindo tudo, né? Tipo, lançando bomba pra lá, explodindo equipamento e coisa. Isso aí. Realmente, seria... ia ser algo assim. Ela seria uma luta difícil, mas realmente eu acho que o Kingsley levaria. Muito pouco, né? Por muito pouco, eu acho que... É, eu acho que o Kingsley, ele vence pelo fator Batman equipamentos, né? Ele tem tipo um bate-pinto lá, aquela bolsa cheia de... Então o Magari vai votar no Ultimate. Porque se esse daí tem fator Batman. Isso aí, fator Batman, por quê? Ah, fica pegando menininhos por aí? Não, ele pega pessoas adultas mesmo pra fazer lavagem cerebral. Ele nunca fez lavagem cerebral de criança. Imagina a luta termina com o Ultimate aí explodindo o Macabro e depois vai tirar a máscara ou o Flash Thompson, sei lá, qualquer um aleatório lá no meio. Parece por trás assim, que ele lê, hahaha, pegadinha do malandro. Podia ter colocado o Duende Verde Ned Leeds, aí ele ficava amarrado numa cadeira durante as batalhas, sabe? Bom, então, Kingsley, todo mundo? Acho que sim. Kingsley. Muito bem, então fechamos a segunda semifinal. E eu acho que antes de ir pra final em si, a gente pode falar do terceiro lugar, né? Apesar que eu acho que a final vai ser mais sem graça do que o terceiro lugar. Round 8. Terceiro lugar, Duende Verde do Sam Raimi contra o Duende Verde Ultimate. Local? O local será no topo do Clarim Diário. Fight! Cenário do Fury. Exato. Infelizmente, esse cenário, o duende que ganha vai ter que voa é o que vai ter a vantagem, porque só ficar pulando no topo de um prédio, o King Kong já mostrou que isso não dá muito certo. Dá problema, né? Quem é o Ultimate e quem mesmo? Quem é que do perdeu como acendeu? O do Raimi. Do Raimi, né? Realmente, é dois Normans, né? A gente fez uma batalha num cenário desse que o Rino era um dos caras, não fez? Ou eu tô confundindo com o Espetáculo? A esperança do Rino era seria pular do alto do prédio e torcer pra não morrer daqui. Eu tô tentando lembrar se a gente fez isso e deu essa parada ou se eu tô confundindo com o episódio do Espetáculo. A gente fez, mas não lembro quem foi, se era o Rino mesmo, se era esse o... Esse cenário já relatado. Foi usado, não lembro quem que lutou nele. É tipo... No Espetacular, o Rino foi lá no Clarim, pulou lá de cima. Então, foi porque eu tô tentando lembrar se a gente falou alguma coisa parecida ou se eu tô lembrando desse episódio aí, confundindo com o CF. Mas esse duende Ultimate aí já sobreviveu umas quedas ferradas, né? Eu lembro dele caindo de... Assim, nas primeiras edições já, né? Sendo lançado longe, caindo. Na primeira edição ele foi derrotado porque ele caiu no rio. No rio, é. Mas eu não sei, cara. Se for ver, assim, pela força, eu acho que o Ultimate é mais forte. Porque o Duende do Raimi, tipo, a força dos filmes sempre me parece um pouquinho mais nerfada em relação à força dos quadrinhos. Porque, tipo... Eu não sei se é nerfada porque ele tava segurando com o braço lá aquele bonde cheio de criancinhas como se fosse uma folha de papel. Realmente. É por causa da mídia também, assim. Normalmente, quando você transforma o negócio em filme... O pessoal tende a tentar deixar de uma forma mais crível, né? Então sempre é mais exagerado, entre aspas, em desenho animado e quadrinho do que em filme. Sim, mas aranha é equivalente, lá do Tobin assim. Batia, tipo, pau a pau com esse duende, né? Acho que até ganhava, né, na força, só que ele não batia tão forte porque ele sabia que era o pai do amigo e tal. E o aranha do Tobin segurou aquele metrô lá e tal. Então, não sei, né? Ele deve ter uma força ali, não sei, talvez um pouquinho só inferior ao duende normal, talvez a mesma coisa. É porque assim, eu entendo o que você tá falando, mas pra comparar, meio que tem que considerar que, sei lá, se o duende Ultimate fosse pra um filme, a força dele também seria menor, entendeu? Tipo assim, a mídia é diferente, tem que comparar proporcionalmente as forças. Bem, sabe? Que eu acho que ele nem ia ir pra porrada, né? Ele ia ficar no planador, né? E lançando coisa, né? Esse que é o ponto que eu tô tentando ver aqui. Esse cenário beneficia demais o do filme, porque é só ele ficar longe de alcance. Ele deve ser rápido bastante pra desviar das rajadas de fogo, essas paradas. Mas como ele ia vencer, ele ia ter que encontrar uma forma de derrubar o duende Ultimate de lá, né? O problema é se ele realmente perderia caindo, mas eu acho que de qualquer forma é só manter... Caindo ele ia ser atordoado a ponto de, se não morresse ali, ele chegava lá e finalizava, porque ele ia ficar muito mal, né? E olha só, eu acredito que num lugar fechado ia ser completamente o oposto, ele ia perder, mas eu acho que nesse cenário aqui ele ganha, o duende do rei. Eu acho que também pelo cenário. É o que a gente falou, né? Sorteamos o cenário aqui e acaba que às vezes é irrelevante e às vezes faz toda a diferença, né? Tipo, o 2099 lá, o cenário não fez diferença nenhuma. Agora aqui muda totalmente a história. Vocês acham que seria o Ultimate, Gustavo e Magari? Ou concordam que seria o do Rain? Não sei, esse eu tô em dúvida. Eu fico em dúvida que, assim, se fosse partir pro braço, o Ultimate leva. Ah, sim. Acho que a gente já teve uma batalha de outros programas assim, tipo, se for no braço e ele pular e conseguir pegar, acabou a luta. Tipo, eu tô. Quer ver um contra duende verde, né? Foi algo assim. Alguma coisa tô pesando assim. Aqui só pelo cenário. Mais pelo cenário. Se vai pesar, é o rei do crime. Acho que o Gustavo tá no mudo. Ou foi embora. Olha o Norman levou ele. O áudio dele tá desativado aqui. Deve ter colocado no mudo. Ah, eu tô falando. Oi, eu tava comentando aqui no mudo, eu só queria comentar rapidão que no... Eu não sei se eu tava no mudo também. No universo Ultimate, o Duende Verde, a primeira derrota dele foi justamente ele caindo do alto de uma ponte. Então, caindo do alto de um prédio, esse Duende Verde Ultimate tá ferrado. É tipo o Hulk dos filmes que morreu caindo do helicóptero. Exato. A 5 metros do chão. É verdade. O julgamento do Incrível Hulk, na morte. Tem essa dele. Coisa, o Duende Verde Ultimate, ele tem fraqueza com queda. É legal que não tem spoiler nenhum dessa época, né? Qual que é o nome do filme? A Morte do Incrível Hulk. Oh, meu Deus, o que será que vai acontecer nesse filme, o julgamento do Incrível Hulk? Ah, ele foi em julgamento. E nesse A Morte do Incrível Hulk? Ah, tá, ele morre. É isso. E a volta do Incrível Hulk? A volta... É o Hulk voltando de algum lugar. Bom, então... Mas aí eu não... Eu perdi aqui o Gustavo e o Magari falou que tá em dúvida. Eu estou mais inclinado aí no Duende Verde do Remy por causa dessa questão do Duende Verde Ultimate não ter uma vantagem nesse cenário e ele ter fraqueza à queda. Fiquei chateado com o cenário. Porque seria uma discussão mais interessante, sabe? Se não tivesse essa vantagem tão grande aí pro do Remy. Ah, podia. A gente podia ter falado, tipo, no fogão. Começou a luta, os dois pulam pra fora do outro. Eu imaginei agora o Norman original usando aquela bomba abóbora de cola que ele usou uma época, fazer resvalar as pernas do Duende Hulk pra ele cair do prédio. O Duende, se fosse isso, que do fogão, tipo, sair do fogão, tipo, o Norman vai sair do topo do prédio, ele pula lá de cima, ia ser que nem aquelas fases de videogame lá que você pula do alto do prédio lá e você morre. Bom, então... Duende Verde do Sam Raimi fica com o terceiro lugar. Final Round. A grande final agora é entre Duende Macabro Macendeio e o campeão dessa edição, Duende Macabro Kings... Oh, desculpa, eu dei spoiler. Duende Macabro Macendeio contra Kingsley. local. Essa luta acaba com o Kingsley apontando o dedo pro Macendeio. Local, não apisa. O local é na... O Everton mandou aqui, é na Ponte George Washington, mas ela é desenhada com uma cena do Brooklyn. Fight! Exatamente. Pelo Jill Kane ainda. Ninguém tem vantagem, pelo menos, no cenário aí. É um cenário bem equilibrado, né? Um cenário digno de Batalha Final. É verdade, olha só a coincidência. Batalha Final do Homem-Aranha contra o Lady com... Não, foi a Batalha Final, foi a Batalha Final da Gwen, né? Não, então, eu falei brincando aqui, mas assim, né, eu imagino que o Kingsley leve uma vantagem, mas vamos discutir, né? Se for pegar poderes por poderes, é cheio de coisa que o Macendeio tem a mais. Ele tem garrinhas, ele tem jetpack, ele tem implante cibernético, ele tem a fórmula do Kraven, ele tem um monte de coisa, tem treinamento militar e tal. Só que se for pegar, digamos... cabeça, tipo, a forma como ele raciocina, ele é muito mais impulsivo, ele sempre foi mais ser um capanga, tipo, ele nunca, digamos, arquitetou como ele vai vencer uma luta, ele só vai lá e tenta e rouba e mata a pedido e tal, mas ele não chega a ser tão calculista quanto o Kingsley, né? E o Kingsley, inclusive ele ficou em choque, né, quando o Kingsley apareceu vivo lá. Tanto que ele foi derrotado ali, um raiozinho lá, tipo, ultrapassou o coração dele, né? Tem essa questão do Kingsley ser mais, ser um duende, digamos, mais completo, né? Ele é mais ameaçador. Temos, né? Essa questão de... Temos essa história que você tinha citado, né? O Homem-Aranha perdeu pro Macendeio por causa do fator surpresa. Mas foi só o Ben, ele ter um tempinho pra pensar no que ele ia fazer. Ele acabou com aquele doente matado. Ele acabou fácil, ele humilhou ele, né? Se a gente for olhar a Power Grid só, a grade de poder, o Macendeio leva vantagem, porque a durabilidade dele é 4 contra 3 do Kingsley. A habilidade do Macendeio de luta é 4 contra 2 do Kingsley. O restante é tudo igual. Então, se a gente fosse só comparar grade de poder, isso tende pro Macendeio. Pois é, ele tem os poderes físicos a mais, né? Essa durabilidade aí provavelmente pelos implantes cibernéticos e a questão da habilidade de luta, porque ele tem um treinamento militar que o Kingsley não tem, né? O Kingsley era um empresário que treinou ali por conta própria, né? Em relação ao equipamento, o Kingsley ele conhece bem mais, né, também. Ele tem um conhecimento maior, como eu disse, ele parece um duende mais completo, né? Ele age de forma mais semelhante ao duende verde Norman do que o Macendale, né? O Macendale, querendo ou não, ele era o Halloween, né? Ele era um cara que tinha outros poderes, entre as outros equipamentos diferentes, né? Ele não estava sempre com o planador, ele até ganhou uma boa experiência como duende, porque ele ficou um bom tempo assim. Mas o duende macabro estudou, né? O Kingsley, ele estudou para aquilo, né? Ele se planejou por muito tempo até começar a agir. Ele ficou muito tempo testando os idiotas lá que ele colocava com o desmemoriado para morrer no lugar dele. Então, digamos que ele é um duende mais preparado mesmo, né? Ele é um duende mais... Digamos, ele é menos chance dele ser surpreendido, né? Sim. É. Eu, na batalha músculos e inteligência, vou sempre na questão da inteligência. Então, meu voto vai no Roderick Kingsley mesmo. Sim, tecnicamente, a inteligência dos dois é equivalente, só que o Kingsley sabe usar melhor os equipamentos, né? Então, entendi o que você falou, né? Inteligência é igual, mas o conhecimento é diferente. A diferença de inteligência e sabedoria. É basicamente isso. Exato. É, eu me sinto obrigado a concordar com o Duendinho, com vocês. O Kingsley acho que leva. É, tanto que eu comecei já zoando, falando que ele era o campeão, né? Tá. Eu não sei se como sempre ele tem a grande vantagem de ele realmente ter sido a pessoa que matou o Marcin Dale. É, mas assim, ele matou na surpresa, né? Acaba meio que contando um pouco. Isso é, realmente. Ele matou e falou, ó, eu vou ser o único duende macabro a partir de agora. Você tá preso aí, então vou só terminar o trabalho, né? Aí depois foi pra uma praia e ficou lá até no futuro. Até ele decidir explosão e ia fazer dinheiro vendendo franquia de vilão. É verdade, ele só começou a agir de novo na história da Garota Aranha, né? Na bicicleta. Exatamente. A gente tá falando do universo que vale, não dessas bostas ali. Mas... O universo alternativo que eles ocupam, né? É, eu acho que o Macendale acabaria caindo em segundo lugar aí, porque ele é o segundo macabro mesmo, né? Ele só seguiu aí. Primeiro que o Kingsley já fez ele de trouxa desde o início, ó. Matei o Duende Verde, matou o caramba, né? O cara tava lá todo tempo, ele só tava lá agindo porque o Kingsley deixou, né? Tipo, ah, beleza, tá. Fica aí. Se enfrentaram como Halloween versus Duende Macabro, caso vocês não lembrem também, naquele O Melhor Encadernado do Homem-Aranha no Brasil, Super Almanac Marvel 2, o Halloween tomou uma surra pro Duende Macabro, né? Pra variar. Claro, que era o Halloween, não tinha cibernético, não tinha e tal, mas ele levou uma surra na porrada mesmo, né? No tiro, nos equipamentos, tudo, né? Ele perdeu a luta. Uma luta, inclusive, que ele tenta tirar o Flash Thompson da prisão. Vocês estão falando de implante. Sempre que vocês estão falando de implante cibernético, não sei das quantas, é porque veio a música do Robocop Gay na cabeça. Outro possível tema de encerramento. É curioso, né? Que a gente tem o confronto, só que o confronto com, digamos, o macabro é o mesmo, mas o Macendale não é o macabro, era como o Halloween. E foi bom porque foi uma batalha que ninguém jogou ninguém da ponte, né? É, tá bom. Não. Então, com isso, nós... É, só que a gente passou o coração com um raio saindo então, do dedo. Aí eu tô pensando aqui, com isso a gente tem em terceiro lugar o Duende do Sam Raimi, em segundo lugar, o Macendale, foi surpreendente esse programa. E em primeiro lugar, o Duende do Kingsley, comemorando em cima da ponte. E o Gustavo tinha sugerido uma parada aí que eu acho que vai acontecer, Gustavo. Nesse momento que o Kingsley tá comemorando, o Duende Verde Norman Osborn vem. Aí sim, o grande conflito que realmente vale. Norman Osborn contra Roderick Kingsley, os dois duendes que valem. E batalha extra. O campeão já foi o Kingsley aqui, mas, né, batalha extra. Duende Verde, Norman Osborn, pois é. Já foi campeão do CF. Já rolou essa batalha, né? Verdade. Não posso agrupar. Sim. Eu ia falar que ele já, o Duende Verde, já foi campeão aqui também no CF. Então é batalha entre campeões. É, super. Eu tipo, acho que... É tipo Pokémon, sabe? Você vence a liga, mas aí você tem que enfrentar o campeão. É tipo isso. Tá. Tem que enfrentar mesmo que o campeão, os quatro. Mesmo que o campeão tenha sido campeão há 5 minutos atrás. O power grid deles deve ser exatamente a mesma coisa, que eu acho que e não tem que tá nada que eles levam em vantagem um em relação ao outro. A única vantagem que eu já martelei nesse podcast bastante é que o Rodney Kingsley é levemente mais forte que o Norman. Tô indo olhar isso agora aqui, ó. Power grid dos dois: 4, 4, 3, 3. Ó, o Norman Osborn, ele ganha em dois quesitos: durabilidade e habilidade de luta. Team skills. Mas tá igual. Tá, deve ser habilidade de luta porque, bom, não sei, os dois eram empresários. Não sei pelo tempo de doente, talvez. Mas a durabilidade deve ser por causa daquele lance que ele foi atravessado pelo planador, se curou e tal. Então ele meio que... Ela é uma, a fórmula dele, não, ela tem o contra de deixar ele maluco, mas ela também dá esse fator de cura aí que o Kingsley não chegou a apresentar em nenhum momento, né? Os poderes dos dois são, da fórmula, né? São basicamente iguais, mas é o que vocês falaram. O Kingsley deu uma adaptada pra não ficar maluco, né? Mas aí entra o ponto, né? Tipo assim, o duende... É que negócio, o personagem ser maluco pode dar uma desvantagem, mas pode ser uma grande vantagem também, né? Ele pode se tornar imprevisível. Fez o Carnificina ganhar um CF. Mas... O CF mais triste, né? Tudo até hoje. Foi o 2, né? Eu acho que é ele, né? É, eu acho que vai ser o Carnificina então, né? Mas assim, essa luta, o engraçado é que a gente tem a luta, né? A luta aconteceu, ela aconteceu por alguns quadrinhos ali, por alguns quadrinhos, não, por uma edição inteira, mas tipo, ela foi interrompida, então a gente não tem um final, né? A gente tem o final antes do Homem-Aranha interromper, né? Ou o Kingsley ali meio que enforcando o Norman um contra o outro, e o Norman ali meio que pensando o que vai acontecer, e daí o Aranha chega. Mas um confronto assim 100%, um contra o outro... que termine, né? A gente não tem mesmo, né? O que tem acontecido. Tipo o Gugu, Gugu, eu tô maluco. Eu tô lembrando de outro CF que teve o Gugu. Eu ia falar que é tipo o Goku e o Vegeta, os dois aí, batalhando. É? Não sei não quem ganha, não. Não tem como eles dar a mão. Cara, os dois. Eu voto no Kingsley pelo fato dele ser levemente mais forte que o Norman. Vamos lá, eu tenho uma opinião aí. Mas essa é a única coisa, a única vantagem que eu realmente consigo ver entre os dois. Porque de resto, o Norman e o Kingsley estavam equilibrados, sendo o Norman ali do final dos anos 90, que é aquele Norman Lex Luthor que voltou lá e que era um pouquinho mais racional, né? O Norman dos anos 60 e 70, que era mais maluco, um pouco menos calculista, Norman lá da época do Stan Lee e tal. Eu tinha que ter definido. Por esse Norman, eu acho que o Kingsley talvez ganhe. Pro Norman lá da... Comparado com o Norman... antes da morte da Gwen, eu concordo, mas acho que seria meio injusto de comparar. A gente tá falando do Andy ali, dos primeiros 10 anos do Homem-Aranha, né? E o Macabro. Mas já o Kingsley também no seu início, né? Também no, tirando que ele tá com a fórmula, né? Seria os primeiros 10 anos dele também, né? Porque eu falo mais no sentido do tipo de história que era contada, sabe? Na época do Andy eram umas coisas mais... Não tinha umas histórias tão sérias assim, tirando a morte. Ele era. É, ele era um pouco menos calculista, porque as histórias, a complexidade dos planos dele era bem menor realmente, né? Até pela questão da narrativa. Eu já sei como o Kingsley venceria o Norman. O Kingsley, ele ainda tinha acesso aos diários do Duende Verde. Ele poderia chantagear o Norman a liberar as fotos que estavam naquele diário, os nudes do Norman lá. Com a Gwen Stacy. Aí acabaria que o Norman teria que ser ele. Os imaginários, né? Porque era tudo coisa do Mistério. Então os caras tinham feito uns desenhos lá, meio mal feitos, que o Mistério fez só pra... É isso aí, como o Magarin disse, é universo o paralelo, Kingsley, não o Kingsley conta. O vai estar com o diário, falando que vai jogar o diário da ponte, né? Aí o Norman pula pra resgatar o diário. As folhas da ponte se espalharem. Então ele joga o diário, eu não preciso saber disso pra saber que eu sou um clone. Ah, não. Norman, ele tá com o diário, que o diário acaba quebrando o pescoço na queda. Eu não sei quem ganhou. Que dá empate. Eu tô realmente. Eu tô realmente sem saber quem votar. Que tal a batalha terminar com os dois caindo da ponte? Aí o Homem-Aranha vai salvar eles, então, os dois quebram o pescoço. Vamos fazer assim, os dois vão cair da ponte e afundam, tipo o Wolverine e o Lobo lá no Marvel DC, vão atrás do balcão e quem ganhou sai de baixo. Quem vai levantar, quem vai sair da água. né? E tipo, Marvel vs DC. E daí que sai da água, sai tipo... esse podcast, a gente podia colocar uma votação no grupo lá do Facebook, lá da... Tipo, sem falar nada, só coloca Norman Osborn e Roderick Kingsley. E deixa as pessoas votarem aleatoriamente. Sempre foi a intenção, desde o momento que a gente falou que o Duende Verde ia chegar. A gente nunca falou que ia determinar qual dos dois ganharia. É, a gente vai fazer a votação. Claro que não. Aê, é verdade. A participação do público pra definir quem dos dois ganha. É a cena final, óbvio, né? É um saindo, tipo, só o braço assim e fora com a máscara do outro, né? Que nem aquela... página, aquela capa lá. É, então no caso é o Roderick, que é o Roderick que faz isso. Vai ser assim, vai sair só o braço, aí a gente vê, tipo, sei lá, se for o braço do Macabro, você fala, o Macabro ganha. Aí começa a subir mais um pouco, aí tá tipo o braço do Duende Verde, segurando o braço decepado do outro. A imagem vai ficar preto e branco, ser, tipo, a gente não vai Fred saber o braço de quem que é. Pode ser tipo Fred versus Jason, o Duende Macabro sai do lago com a máscara do Duende Verde e a máscara do Duende Verde pisca pra câmera. Então é isso, gente. É história. Óbvio que o Norma vai ganhar, porque esse pessoal não sabe nem quem é o Roderick. O pessoal no cinema, os fãs de MCU, eles realmente acham que o Ned Leeds é o Duende Macabro. Não pode colocar essa votação aberta, que senão a gente vai, o povo vai ouvir e falar assim, mas o Norma nem tá no programa, aí a gente tá dando spoiler do final do programa. Você ouviu esse programa? Sim. Então comente quem você acha que ganharia, o Osborn ou o Duende Macabro original. Bom, fechamos? Muito bem. E aí, fizemos um UCF inteiro temático de duendes, né? Vamos ver. Cada ano é uma surpresa de qual que vai ser o tema do UCF, né? Pra gente. É, hoje pelo menos não virou nova lá. Eu quero o Magali participando aí do UCF do Simbionte ano que vem, né? Nossa. Isso, eu quero uma versão do ano que vem das versões femininas de vilões do Homem-Aranha. Percebo. Não, ela é... Eu falei versões femininas de vilã. Se o Versable, ela é uma vilã independente. Ela não é uma cópia de ninguém, não. Então, você que está ouvindo não concordou com alguma coisa que a gente fala, assim, não vai mudar nada porque o programa já está publicado. Mas, comente... Chora. Não, mas comente. Sempre chora. Vai que... A pessoa fala alguma coisa que a gente pensa, não, realmente, se tivesse pensado isso na hora, mas enfim, já foi. É, se a gente tivesse pensado isso na hora, mas a gente pensou, então. Então comente aí o que vocês acharam, quem vocês acham que... Ah, não, esse daí eu acho que seria fulano. A gente ainda tenta criar um pouco de coerência lógica, não é tipo, sei lá, fazer o Pantera Negra dar uma chave de braço no Surfista Prateado, alguma coisa assim. E eu ia falar também que comentem o que vocês acham que aconteceria com outros duendes, né? Se estivesse participando. Quase entraram aqui no programa Rainha Duende. Quem mais que quase entrou? Foi Ameaça. Ameaça. O duende lá do filme do Mark Webb. Quem falou Macabro que era o duende 2011. Do crack? Alguém falou e chamou que era o duende do crack lá, o do filme do Mark Webb. Duende do crack, o novo duende, né? Que é o Rocket Racer lá do Harry, do Raimi. Não, Rocket Racer é do Atari. Em vários aí, né? A gente teve 19 sugestões para participar aqui e comentamos só de 8. Então, é isso. Obrigado a todos que ouviram e até mais. Até a próxima.